Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Coração. Vamos refletir hoje sobre a pessoa humana. A grandeza de uma pessoa não se mede pelo espaço que ela ocupa no nosso coração, mas sim pelo vazio que ela deixa quando está distante. A isso chamamos saudade. Ai, ai, ai. Cada pessoa tem direito a ser ele próprio. Cada um tem os seus próprios gostos. Sendo assim, não julgo o meu que eu não julgarei o seu. A vida é feita de lutas, de conquistas e de vitórias. Quanto mais você suar no treino, menos irá sangrar na batalha. Portanto, empenhe-se, lute, que vencerá. Andar nesta estrada por caminhos incertos, tão longe e tão perto do que eu quero ser. Cantar uma balada de sonhos dispersos, braços abertos para te conhecer. Mas na verdade estou aqui para te sentir, para te ver a sorrir. Estou a aprender a ser feliz. Esperamos dos outros aquilo que eles não nos podem dar. Por isso, não devemos esperar o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no meu sonho, no teu sonho, tem que ser você, tem que ser eu. A partir daí, tudo se realiza. Acredita em si mesmo. O tempo ensina que chorar não resolve, apenas alivia. Falar pouco é uma virtude. Aprender a colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo. É valorizar-se a si mesmo. É amar-se. Primeiro ama-te, para depois amar os outros. Down in a bed of roses. Now as you close your eyes, know I've been thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you that I died a dear friend. O caminho mais curto para a felicidade é manter-se íntegro, manter-se com a sua consciência tranquila, não perder a identidade por causa de amar alguém. Esse alguém terá de amar da forma que você é, amar como você é e respeitar o que você respeita. O respeito é a base de toda a relação humana. Repito, nunca perca a sua identidade. O amor não exige isso. O que exige isso é o puro egoísmo. Portanto, mantenha a sua identidade. És esse dom tão natural, faço sorrir uma pena. E alguém sorria. Tens esse dom tão especial, e assim resolves a guerra. E alguém sorria. Tens esse dom tão natural de atravessar o deserto com um sorriso. Tens esse dom tão especial, todos te querem de pé. Por um sorriso. See you. sabedoria diz que tudo é provisório, inclusive nós próprios. Hoje canso-me menos, debito mais e não perco a fé por constatar o óbvio. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Never told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Você conhece as pessoas pelas atitudes e não pelas palavras. Portanto, temos que analisar as nossas atitudes, se são coerentes com as nossas palavras, se as atitudes dos nossos amigos são coerentes com as nossas palavras, porque já não somos terreno baldio, somos pessoas com maturidade em que ninguém entra pela nossa vida dentro para fazer estragos. Ninguém entra pela nossa vida dentro para nos destruir. Todas as pessoas que entram na nossa vida devem acrescentar algo de bom. Caso contrário, devemos fechar as portas do nosso coração. A isso eu chamo autoestima. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. And when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one. She needs somebody to tell her that it's gonna last forever. So tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? To really love a woman, let her hold you till you know how she needs to be touched. You gotta breathe her, really taste her, till you can feel her in your blood. And when you see your unborn children in her eyes, you know you really love a woman. Yeah! You love a woman, you tell her that she's really one. Love a woman, you tell her that she's the one. She needs somebody to tell her that it's gonna last together. Tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? Keith Scott on the Spanish guitar. em tempo de crise, vem mesmo a calhar refletir sobre o dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, mas paga tudo o que ela gasta. Por exemplo, com o dinheiro posso oferecer uma prenda, posso comprar um livro para mim, posso viajar e conhecer novas pessoas, novas realidades. Com o dinheiro posso ajudar um amigo, com o dinheiro posso ser mais feliz. Portanto, quem diz que o dinheiro não traz felicidade foi porque nunca passou dificuldades. Isto no meu ponto de vista, claro. Deixo a cada ouvinte a sua própria interpretação daquilo que eu falo e daquilo que eu digo. É isso? É a liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de ser. Thank you. considero o trabalho algo de positivo. É uma componente de nós mesmos. Trabalhar é produzir, é rentabilizar, é colocar algo de nós mesmos nessa mesma tarefa. É... A vida sem trabalho é como um dia sem sol. E apenas guardar as boas recordações desse trabalho, as boas recordações das nossas ligações às pessoas, às tarefas. Porque o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Sim, quando tivermos insucesso no trabalho, devemos refletir o que levou a esse insucesso e recolher o maior número de informações para, no futuro, corrigirmos o que foi menos perfeito, o que foi menos bom. Porque estamos cá na Terra para aprender. Ninguém nasce sabendo. E, sabendo, podemos ser melhores. O trabalho, para mim, é fundamental. Dar-me, dedicar-me, produzir, fazer algo de bom, colocar a minha alma a render. Essa é a minha visão do trabalho. Peace of mind. Then you better like I sing. What my guitar wants to sing. Confúcio diz que o silêncio é um amigo que nunca trai. Por vezes não damos importância a esse silêncio, mas sentimos a necessidade de nos organizarmos interiormente. Sentimos essa necessidade de nos afastarmos, mas por vezes não temos coragem de ouvir o nosso eu interior. Porque analisar-se a si mesmo é um ato de coragem. Para mim é. Para você não sei. Thank you. A vida é curta demais. Aproveite-a. Aproveite para restaurar tudo o que há em si de menos bom. Aproveite para ser feliz e fazer os outros felizes. Aproveite para aproveitar o tempo de uma forma natural, na sua simplicidade do ser, na sua simplicidade do ter. Mais vale uma refeição simples do que uma refeição muito elaborada, cheia de mau humor. Para mim, a simplicidade é o fruto da maturidade. A simplicidade é o fruto da gentileza. Então, valeu a pena viver até aqui. Valeu a pena sofrer. Valeu a pena rir. Valeu a pena chorar. Porque eu aprendi. Aprendi a ser uma melhor pessoa. Seja feliz. Seja muito feliz. É isso o que deve ao mundo. Não o dinheiro que... do seu empréstimo. Não o dinheiro do seu empréstimo. Mas o que deve ao mundo é um sorriso. É a sua felicidade e a felicidade dos que o rodeiam. Por isso, repito, seja muito feliz. Boa noite.